Não, 1096.2. Estamos agora de um cúmulos grande, estamos voando elefa, obrigado. Ah, ok, certo. Com 3230, devido à operação controle, decolagem autorizada, pistola zero, restrita a 3 mil pés, o vento é calmo. Pista molhada, 6312? Afirmo, pista úmida, tem, mas sem chuva sobre o campo. Tá úmida, né? Afirmo. Obrigado. Xamé 312, tempo autorizado, pistão no zero, vento 1900 graus, com 2 nós, fica atento a pista de úmida a molhada, ok? Tempo autorizado no zero, 6312. TWA e manter pista na 7, Vitor até Fox. A 3830, decolar 208, controle no 20.8. Muito obrigado, bom dia, 3830. Controle, bom dia, 3230, passa 1200 na FUCA, Jamo, Aracaju. Com 3230, controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições e após 2000, Rui Jato. 2000, Jamo, ciente, quando possível, Aracaju, obrigado. Está passando 9200, sexta, sem restrições para dormir. Sem restrições, 2000 com 1016, ponto 2. Agora é ponto 3, 1096.3. Obrigado, guerreiro. Go 1095, stand by, Tickner. Stand by, be departure as we attack the place. Departure is Arbor, departure, Eleva transition. Arbor, Eleva, thank you. Temos sobre a altitude, tá bom? Muito obrigado. Eu solicito como final 1060, por favor. E as outras famílias conquistam. Positivo. Suba e mantenha o nível 1620. Passaria do 2223. 23, obrigado. 2116312. Vitor até o Fox, devido à suspensão do controle, pode decolagem, mantenha até 2000 pés. Que autorizado decolagem, pistão na 7, vento calma. Paulo, Chama 6312, livrando a nossa escuta. Chama 6312, Taxig, Alfa, repartimento da Juliette. Alfa, separado da Juliette, 6312. Ciente, aproximação 3 milhas para passagem sobre o marcador, chefe 3, chame a torre 1895. Para o Cusco, 4039, está autorizado, reporte o táxi. Mantenha por até 2000 pés, transfere o controle 120, decimal 8. 208, eu vou até a pausa, bom dia. Torre, bom dia, o gol 2199, estabilizado em leste, dá 1-0. Gol 2199, bom dia, ajuste no 0 no meio, pouso autorizado, pistão no 0, o vento é 110 graus, 04 nós, pista molhada. 2-0-4-9-0, gol, 2-0-9-9. Salvador, bom dia, o Papa Tango, Vitor Hotel Fox na saída Momo. Controle, 1-2-0-8, Vitor Hotel Fox. Pronto. 2-1-9-9, tem uma informação, tráfego à direita, 1 hora, tipo, do tráfego é Papa 2-8, Tango, em, a 1 no meu pés, em ascensão, afastando o campo, não interfere com a aproximação. 3304, aproximação ILS autorizada. Entrecortada a sua transmissão, 3304. Passaria do 2223, nível 160, voo direto para a conquista. Vamos para a conquista, obrigado, passarelo. Oi, Salvador, bom dia, o Papa Tango, o Vitor está forte na saída, bom. Hotel Fox é o controle, está em contato o radar, suba sem restrições para o nível 100. E qual a razão de subida que você está entregando? Ciente. Você está passando agora 1300, confere? Confere. E 5 curva à esquerda. Iniciando, Hotel Fox. Cam 3830, chame Recife. Frequência 12685, Cam. Obrigado, Cam 3830. Um bom dia, bom dia. 2199, taxi via Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa, repartir antes da Juliette, 2199. 3304, 3 milhas para o externo, interceptou o lote. Afirmativo, avistado. Para o caso com 4 horas e 30 minutos de autonomia, 115 após o sinal de Ribeirão Preto. Azul 4039, livre táxi via Índia, ponto de espera 0 torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro no 06. No 06, Índia, ponto de espera, confirma 70 torre, 18. 118 decimal 95. 1895, boa. Tira 6312, ingresso Juliette, portão 03. Juliette 03, 6312. Gol 1095, red copy. What's 095, go ahead. Gol 1095, clear the confine, flight level 360. Departure runway 10, after departure turn right, outboard departure, Elefa, transition. After flyhead Nitibu, November, India, Tango, Bravo, Oscar, Nitibu. Opposite 21, after confirm your flight plan route. Skulk 5451, Salvador, approach 120, decimal 8. Copy, ready, stand by number 360 and final 2. Copy. We'll be taking off on week 10, turn left, right. Able to pass with 11 position, flight plan 2. Nitibu, this is November, India, Tango, Bravo, Oscar, enter. After the route 21, it's called 5441 and approach 1208, go 91095. Roll 095, respect is correct, come ready for pushback and startup. Push and start and start back to 1009, 1095. Departure. 112, corrigindo, 2199, ingresso Juliette, portão 612. 732 ao controle, desça para 5.000, ajuste no 06, chegada aérea. Marca. No 0, 16.4. Taxi via Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa. 49, autorizado decolagem pistão no zero, vento 1900 graus, 04 nós. Beleza, decolagem inicial, 4034. O 332 aproxima-se de Pabode. Algum inconveniente em encurtarmos a sua trajetória? Ou deve ter sido transmissão de pensamento? Permanece 1096, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS. O 3859, meu cordial, desça para 8000 na chegada ponte e ajuste no 016. 8000 na ponte, então 3859, desça para 8000. Você pode ir na esquerda da posição? Autorizado. Azul 4039, decolado ao de 2, controle 120 do alto. 208, obrigado. Ah. Remota para puxa acionamento. Coluna 372 está autorizado para puxar acionamento, reporte de táxi. Reportar a fantástica, no 372. Querido 2223, chame Recife, frequência 1260, câmbio. 1260, obrigado, amigão, bom dia. Boa. Plan 3732, cruza a linha do litoral, Morro de São Paulo à esquerda, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, Romano 372, está com 98 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alterna Fortaleza, pronto ataque. 372, livre táxi via Patrão no Índia, confere a pistola 0 torre, 198 decimal 95, ajuste altíssimo 096. Via Pátio Índia, no ponto de 0-1-2-9-5-0-9-6, vou segunda 372. Fechando a zero, vento 1-0 graus, 07 nós. A linha decola, gol no 372. Azul 4039, curva à direita, voo em mão ativa e chame Recife 1251, câmbio. 251 na porta, voo de mão ativa agora, azul 4039. Zero 95 approved, pushback in startup, coming ready for taxi. Okay, for taxi, go in 095. 08. Controle, gol 1372. Gol 1372, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Pode voar PUC. Após 2000, autorizado. 2000 PUC. Romeu, vindo na tua foto. Prossiga. Eu estou no meu final 080 e estou a 370 e tentar uma devanteira após conseguir esse problema. Ok, sub e mantenha o 080 e o senhor altera o seu estimado para pouso? Já chego, permanece. Controle de estaciente. Três, dois, 359, descida para 4000. Desça até 3.000 pés, 3859. Approved taxi to holding point runway 10 via Ipiran Taxi India. At the holding point, contact tower 118.95 QNH1016. Question from San Diego Ipiran via India Tower 118.95. We have contact center 1016 1095. T-7-32, 3 milhas foram externas, receptor localizador. Afirmo, estabilizando agora. Cliente, cheque o trem, chame a torre, 11895. Ok, confirme, 11895. 1195, obrigado. 3859, desça para 2000, autorizado ILS. ILS já 3859. Bom dia, Sam, 3732. Bom dia, Justino 016, pouso autorizado em pistão no 0, vento 120 graus, 07 nós. Sobre pouso pistão no 0, 137, 32. Uno 7, 30, corrijo, Uno 3, 7, 2, chame Recife, 12685. Gol 1, 3, 7, 2, chame Recife, 12685. Good morning, maintain hold the shark. 72, chamada para Vossa Senhoria, sem resultado.

4-4-6, comandante 208, na 3179. É 3179, correto protegimento, reporte quando pronto, feedback e acionamento. É. 3259, bom dia. É 3859, bom dia. Táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, tá 04-29. Five, three, four, take off, 10, wind, 3-1-1 ao controle, boa, ajuste 1-0 no meio, desça para 8000, chegada bom. Aí chegada bom, né? 3-1-1. Tem alguma chance de voar, dona? Essa chance sempre existe, mas vamos aguardar aproximar-se mais da nossa área de responsabilidade para uma possível autorização. Oceano 631. Obrigado, escuta aí, Salvador, desça para 5000, chegada Mari, ajuste no 01. 5000, Mari, no 01, pode mais rápido ou no 01? Autorizado. Autorizado, já. Controle, voa no 095, bom. Voa no 095, é o controle, meu cordial, contato radar, suba para o nível autorizado e após 2000, eleva. Ok, passando 2000, eu vou eleva, subirá o 360. Salvador Vitor, até a próxima, Salvador. Tira Recife, 1-2685, boa viagem. 160, está cruzando a linha do litoral, desça para 2.000 pés sem restrições e voe direto Dona. Dona 2.000 pés, Oceano 63, 11, desça sem restrições para 5.000 e voe direto Dona. Sem restrições, 5.000 Dona, obrigado, 63, 11, Oceano. Oi. Juliette, confere se autorizado Recife, nível de voo 350, rota piso 17. Decola 10, primeira curva à esquerda. Subida Puca, região Maracaju, transponde 54, 57, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado para Recife, nível 350, rota conforme a categoria, rota piso 17. Decola piso 10, com curva à esquerda, entrega Puca, região Maracaju. Transponder 5457, controle 1308, o poder de obtenção. Xilé 63, 12 correto, parte pronto para o Xilé de funcionamento. Poderão, 312. Oceano 6311, reduza para 250 mais para a coordenação de tráfego. 095, chama Recife, 260 chama a 0. Pelo 79, está autorizado, reporte o táxi. Positivo, livre. Confirmo, reporte o táxi. 3179. Para 5 mil, venha 3-1 na chanela. 3-1, desça para 3 mil. 3 mil, 1-1. E o meu número 2 para pouso. O Papatango Lima do Lugolf confirmando a radial ideal para a localidade. 309-500, está autorizado. Papatango Lima do Lugolf, Sierra November, Hotel Papá, nível 040, decola uma 7, primeira curva esquerda na subida Momo após direto. Acione 5452 no transponder, controle Salvador 120.8. Pelo 631, reparação para o sequenciamento, curve à direita, voe na proa 235, está limitado pelo localizador. 235, 63, pode começar a reduzir também? Pode, pode sim. Eu amanhã reduzir aqui, tá? Pronto. Para o táxi, chame a torre em 118.95, ajuste o tímetro no 096. Voo 2196, está autorizado, porto seguro, nível de voo 360, decolagem pistola 0, primeira curva à direita, saída da El Leda, após voo direto porto seguro. O transponder 5460, controle Salvador 120.8. 360, porto seguro, 360, decolada 10, curva direita, da El Leda, voo porto seguro após 5460, 5460. Controle 1208, voo 296. Voo 296 está correto, reporte quando pronto, feedback e funcionamento. Excelente, voo 296. Para o táxi da 3179, CAB 224, está com 3 horas e 30, altera Galeão. Para 3179, livre o táxi da Fátima Índia, ponto espera a piscina 0 torre, 118.95, ajuste altímetro 10016. Fátima Índia, ponto espera a piscina 0 torre. 2-0-0 indicado. Jéssica. Fabrizou o gol 1-1-6-0. O 1-1-6-0 está passando Duna, reduz a check trench, né? Torre 1-1-8-9-5. 18-9-5, Monomico. Monomico. Boa. 304, aguarde cópia, prepare a árvore elefa. Árvore elefa na guarda. Projeção Salvador, bom dia, voo 1160, 3 milhas, marcador externo, 310. Zero, próximo retorno será para interceptar o localizador. Estamos me aguardando, voo 1160. Número 3, zona 1, esquerdão 40 para o localizador, livre LS, agora transfere. 140, autorizado 1-1. Estacionamento, chama 3-1-2, posição 03. Chama 3-1-2, está autorizado, reporte de táxi. Voltará, 63. C3304, cópia. Prossiga, C3304. C3304, está autorizado Brasília, nível de voo 360. Falta piso 17. Decola 10, primeira curva direita, saída árvore, elefa. Transponder 5456, controle Salvador 120, décima 8. Confirma aqui, 360, seleção do Brasil, quando rodou o piso 17. Decola 10, curva direita, saída árvore, elefa. 5556, transponder 208 ao controle, C3304. C3304, está correto? Reporte quando pronto para o pushback. Então, quando pronto. Funciona 611, segunda torre, a pista está seca. Muitíssimo grato. Pela verdade, ele disse sequinha. Eu também estou grato, 611. Número 311, 3 milhas para o externo, interceptou o lote. Afirmo, estabilizando, 3-1-1. Positivo, continua sendo o número 2 para pouso, chame a torre 1-1-1-8-9-5, checando o trem. 8-9-5, muito grato, na boa, até já. Boa. Torre de Salvador, muito boa, 3-1-1 da Uxaner, ILS. Continua em 3-1-1, ajuste no 0 no meio, continua a aproximação número 2. Com meio 16, continua agora. Ou 2-1-9-6 na ponte da vida, pode ficar falando. Autorizado, vou 2-1-9-6, eu posso chutar. Autorizado, vou 2-1-9-6. Veio a chegada a mar. O 5.25 chegada a mar e o voo de chegada. Meu número é 0, no 1-1-0-1, direita no 2-1, décima 1. Direita no 2-1-1, 1-1-1-0. Sejam dois passos, meu Deus. 1-1-4-2, alternando São Gonçalo do Amarante com 3-0-5. 4, ajuste no 0-1-6, desça para 6-1-6, chega da marca. 6-1-6, eu sou solicitado pelo centro, mas foi 2-4-0 mais, obrigado. Eu acho que ele solicitou 240 porque o voo 1891 da sua companhia está à frente. Ele não lhe informou? Aqui, não, não, eu acho que 240 tá bom. Inclusive a intenção desse controle é encurtar a trajetória dos senhores. Quando possível, voa dona. Está autorizado, reporte o táxi, C3304. Autorizado, chama táxi, C3304, tá. Juliette, 1-9-6-0. Mantenha a posição, aguarde para ingresso, voo 1-9-6-0. Que eu chamo solo no 2-1-1. 2-1-1, vai chamar, é 3-1-1. Só para informação, o brilho do papi está bastante reduzido. E o sinalizamento está aceso ainda. Gente, obrigado pela informação, vou aumentar o brilho. Vai. Obrigado. Parte cópia está 3-2-5-9. 1-1-8-4, passa a famosa descida para 6.000, Rui Duna. À sua frente, nós temos o voo 1891 da sua companhia. Está afastado 12 milhas. Eu chego com 1-1-8-4, da presente, o voo Duna tem entrada para 12 milhas. Temos uma aeronave realizando pushback nesse setor. Aguarde para ingresso. Vai aguardar, 1-1-6-0. Bom dia, Chama 312, mantenha o ponto de ferro.